Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. Melhor cortar uma pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Eu não queria mais, vou te deixar pra trás. Pode me bloquear, só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar, e eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear, só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar, e eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra nada. Pode me bloquear. É o Daí Playboy, Marília Mendonça. Faz o sinalzinho da amizade. Eu já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usada. Da sua parte nunca teve amor. Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Não queria mais, vou te deixar pra trás. Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar, e eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar, e eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Até lá, pode me bloquear.